Salvador, boa noite. Eu sou o Xané 6258-410-1970. O Xané 6258, boa noite. Aciona a identificação, desce para 050, chega da Mágica. Trip 5344, agora sim, redução 2009. É 200 para 200, 5344. Salvador, boa noite, quando for possível, autorização Maceió 3152, formação Charlie. Tá 3152, para Maceió está autorizado nível 330. Sou decola da 10 na saída da Puca, transição Aracaju, após decolagem, curva à esquerda. 5556 ao transponder, 120.8 a frequência do controle. 7208, frequência controle, acena 5556, esquerda na Puca, Aracaju, autorizado 330, Maceió, 3152, está o portão, é o 10, vou chamar para o pushback. Salvador, muito boa noite, muito bom dia, TAN 3891. TAN 3891, lançando a identificação, desce para 4.000 pés, QNH 10 no meio, chega da ponte. Na ponte para 4.000 pés, registrado em 1016, TAN 3891. Colono 7 no 4, estabilizou? Afirmo, baixado e travado avistado. Colono 7 no 4, completa final, chama a torre 1 no 86. 1 no 86. Uma boa noite e um bom trabalho. Boa noite, bom pouco. Obrigado. Trip 5344 vai atingir 3.000. 5344, desce para 2.000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, 2.000, autorizado estabilizado, 5344. Boa noite. 1 no 7 ou no 4. Gol no 7 no 4, muito boa noite. Cheque trem, livre pouso na 10. O vento é de 120 graus com meia dúzia nós. O trem está baixado e travado, avistando. 1 no 7 ou no 4. Bom, no 606, desce para 2000 pés, QNH 1096, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILS, reporte estabilizado, no 606. Tipo 5344, completa final, chama a torre 1186, bom voo. 186, 5344, boa noite. No 704 no solo, 57, livra à direita, prossegue Alfa Juliette, é para posição 02 no pátio principal. Alfa Juliette pro 02, no 714. Oceané 6258, desce para 3000 pés, que é legal, no 0166. 3000 pés, no 0166, Oceané 6258. 3 Salvador, Cordial, boa noite, 35344, passou externo, baixar travado. 5344, tem livre pouso na 10, o vento é de 1190 graus com 629, boa noite. 3 Salvador, pouso na 10, 5344. Autorizado, pushback acionamento, chama táxi. No solo ao 00, livra à direita, prossegue Alfa Juliette para o 01. Livra à direita, Alfa Juliette para o 01, 5344 da TV. Na 6258, segue tráfego da Gol, 11 milhas à sua frente. Com 1160 de ground speed, reduza para 200 nós, desce para 2000 pés, autorizado ILS e reporte estabilizado. Redução, autorizado 2000 pés, reportaria estabilizado. Gol no 606, está estabilizado em LS. Gol no 606, completa final, chama torre 1 no 86. 86, gol no 606. Torre Salvador, boa noite, é o Gol 1606, está a meia milha do estreno, baixar a travada, Lisbon. Torre Gol 1606, boa noite, está passando o estreno, baixar a travada. 1606, muito boa noite, check train, pouso na 10, venta de 1110 graus com 7 nós. Pouso na 10, Gol 1606. Então 3891 não tem condições de voador, não é interceptar? Tem condições, tá, 3891, voa dona. 3891 desce para 3000 pés, que é negar 10 no meia, voa dona. Voa dona, 3000 pés. Controle Salvador, 75899. 75899, boa noite. Aciona a identificação, desce para 4000 pés, que é negar 10 no 5, voa ETAP. Queda na frente, ETAP, descendo para 5000? 4000 pés, que é negar 10 no 5. 4000 no 0, 15, 75899. No solo ao 05, livra à direita, ou prossegue via Alfa Juliette para o 03. Alfa Juliette para o 03, eu vou no 60. Correção, Oceané 6258, completa final, chama Torre 1 no 86. 86, boa noite. Boa noite, Oceané 6258, estabilizado. 6258, muito boa noite, check trem, livre pouso na 10. O vento é de 1110 graus com meia dúzia nós. Passo travado, livre pouso, Oceané 6258. que é o TRIP 5344 no portão 1. Prossiga, TRIP. TRIP, é como entrar em contato com a sua DF aero pra mandar alguém aqui pra operar a rampa. Tem ninguém aqui, a gente cortou já, abriu a porta, não tem ninguém pra tirar com o finger. Só um minuto. Obrigado, senhor. O 3152, a bordo 157, 2 horas e 10, Natal, táxi. Zona 52 vai prosseguir via, vai ceder passagem ao tráfego da Gol, que está na saída do que vai ingressar via Juliette. A parte prossegue via Alfa Índia, via Índia e Alfa, e quando no ponto de espera me chama pronto. 3052. Gente, o Gol vai ingressar para qual botão? 03. 03, a gente vai devagarinho então. Ingressa na Índia ou 3152. Boa noite, Gol 1805. 320, Itabe, 5899. 370, pronto, cópia? Firmo, pronto. Autorizado Natal, 370 nível, decolada 10, na Puca Zipar. Após decolagem, curva à esquerda. 5554 é o transponder, 120.8 o controle. Ok, 370, Natal, decolada 10, Puca Zipar, curva à esquerda. 5554, transponder, 120.8, controle 6. Cotejamento correto, chama quando pronto para o push. Chamarei, 08, certo. Mandou o Gol 994 com a informação de Charlie. Depois da nossa autorização para Maceió. Negativo, confirma o seu horário para decolagem? Aos 47. Gol 1896, boa noite. Essa na identificação, desce para o 050, voa Itaque. Itaque, com 8.3. Será a subida aí, para Maceió? Puca Aracaju. Papão uniforme, Charlie Alfa, Aracaju. Afirmo. Obrigado. Tinha 6258 no solo agora, o 09. Livra direita, prossegue via Alfa, Juliette para o 11. Alfa, Juliette para o 11, Chanel 6258, mantém essa frequência. Afirmo. Muito obrigado. Azul 4062, boa noite, aciona a identificação, desce para o 060, chegada Mari, reduza para 250 nós, é o número 4 em aproximação. Ok, descendo para a confirma chance, né? 060. 060, sim, já mantém 250 de casa, azul 4062. Interceptando o ILS, tá 3891. Tá 3891, no completo final chama Torre 1, 186, bom pouso. Afirmativo, chamando a Torre 186, obrigado. 5899, 10 para 2000 pés, QNH1 no 0 no 5, autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, 10 para 2000 no 0 no 5, 5899. Torre Tan 3052, 0 no 0. Meu 52, mantenha o ponto, espere aguarde. Mantém 3052. Torre Salvador, muito bom dia. Eu tô 3891, vai passar o estado no Baixão, travado. 3891, muito bom dia. Livre pouso na 10, venta de 1 no 0 graus com 7 nós. 1 no 0 graus com 7 nós, pouso na 10, então 3891. Confirmando pro Oceaner 6258, posição 1-1-11. Afirma. Obrigado. Salvador, boa noite, chegou 1805, pushback 0.8. Boa noite, 05, assim que o tráfego da Oceané passar, eu aguardo. Tá autorizado, push no 08. Coordenação do solo, após a Oceané, tá autorizado no 8, gol 1805. Tá 3152, após o tráfego na final, ali mantém. Tá, só ali, mandei 3152. 1-896, 10 para 2000 pés, QNH1 no 0 no 5, voa Duna, autorizado ILS, reporte estabilizado, sem restrições de altitude e velocidade. 2015, voa Duna, autorizado ILS, 8-6. Autorizado LS X-Ray da 10, 4589. 4589, completa final, chama torre 1186, bom ponto. 1186, 0, 4589, manchete. No solo aos 1-5. Pra sair via Alfa, vai manter a posição antes da Juliette. Entre Alfa, da Juliette. Salvador, boa noite, web 7589, final da ILS, dá no 0. Está 3152, tem nível de acolagem da 10, o vento é de 1-1-0 graus com 5-9. Pode autorizar, 3152. 5899 da web, boa noite, prossegue aguardando pista livre. 5899, gente. 152, decolou 107, controle 120, decimal 8. 308, boa noite. Boa. Web 5899, cheque trem, livre pouso na 10, o vento é de 190 graus com 4 nós. Você travou, autorizado pouso, distância 0, objeto 5899. De controle, Salvador, Santa 3152. Santa 3152, boa noite. Contato radar, sobe e mantenha 330, saída PUCA. PUCA 330, 3152. Do 4062, reduza para 200 nós. Redução 200, 4062. Chegou 1805, está com 114 após autonomia. De 12h40 até no Maceió. 9183, informação Charlie. Só segue via Pátio Índia Alfa, me chama pronto no ponto de espera. Pátio Índia Alfa, me chama no ponto de espera, gol 905. Toma aí. É 3152, direto Maceió. Direto Maceió, graças, 3152. Aguardando. 62, desce para 3000 pés, QNH 105. 3000 pés, 1015, 4062. Então, 3891, após a passagem do tráfego da Gol, que prossegue para o ponto de espera, vai ingressar via Juliette para o 09. Passou, passou, via Juliette para o 9. Web 5899 no solo agora, o Juno 9, livre à direita, prossegue Alfa Juliette pro 10. Alfa Juliette pro 10, muito bom dia, Web 5899. Bom dia. Ocean 9183, pronto cópia. Chega. Está autorizado para Guarulhos, 380 nível, decola da 10, na saída da El, Leda Bridge, onde intercepta por Zulu no meia, Bravo até o Zulu, Trive. Aciona no transponder 55 no 4, 120 decimal 8 é a frequência do controle. Tivo autorizado Guarulhos, nível 380. Vai decolar na saída da EL, transição Sidney, confirma? Lá na saída da EL, Leda Bridge, Bravo Romeo, Índia, Delta Echo, onde intercepta a Open Zulu 16 e prossegue, Bravo até o Zulu 13. Afirmativo da EL, Leda Bridge, intercepta a Zulu 16, depois Belo Horizonte 13. Controle 208, resposta 5594. Cotejamento correto, chama para push no pátio.